grande na corrida do din-din. Ilusão, tentação, curtição no mundão. Cê colhe que cê planta, é caixão, detenção. Demônio engravatado que veio pra tentar. Assoprando o ouvido, muda a forma de pensar. Só não pode se entregar, cê piolho e balista. Vai, se arrependa pra não ser mais um da lista. O crime na mente, família é que sente. Só resta lamentar a perda do parente. Pois quem se envolve não quer pagar comédia. Quer tirar uma média, mas no fim é só tragédia. Aqui a cena é triste, a maldade existe. Toma vários tombos, mesmo assim ele insiste. Persiste, sempre no mesmo erro, é só lamento. Quer sobreviver, se arrependa enquanto é tempo. Na guerra contra o crack, vem que tem, vem que escuta o pai. Atira o raciocínio em qualquer lugar. O rap tem domínio e o dom de resgatar. Então vem pra guerrilha, junto com a quadrilha. Aqui infantaria já virou uma família. Não fique de canto, o estúdio deu um trampo. Bem longe do campo, São José dos Campos. Tá embaçado, tá, mas pare para pensar. Se continuar, tem gambé pra te matar. Vai, se arrependa, vai, antes que é tarde. Tem, na rua tem, vários covardes. De quem? Tá começando, preste atenção. Jesus é a saída, demônio é a perdição. Pois negue-se a si mesmo que ele tem um plano. Tome sua cruz que Jesus está voltando. Jesus sempre te esperou. Tem que ser assim. Mundo cruel, ó Deus do céu, nos ilumine, nos afaste do mal. Nos mantenha firme e abençoe as crianças. Faz para as crianças que crescem na rotina louca sem infância. Carente, busca fama entupindo o pente. Quando a casa cai, vê que o crime não é creme. Eu lamento, quero a paz, tento ser exemplo. No gueto, a vida é triste, muito sofrimento. Não temos estrutura, recursos, quem? Não investe na educação e sim, cadê a Febem? Ó meu Senhor, pelo amor, te imploro, por favor. Regenere a mente e a alma do louco pecador. Faz de mim um servo seu. Nessa caminhada não me deixe enfraquejar perante os canalhas, pois o mundão é sinistro. Sempre foi aquilo, mas pra quem tá se envolvendo, Jesus é o caminho.